Foz do Iguaçu deve ganhar nos próximos dias novos semáforos em 3 cruzamentos da cidade. Uma das sinalizações será na região do bairro Três Lagoas, nas esquinas das avenidas Gramado e Silvano Gutierrez. No Jardim Itamaraty, região do Parque Presidente, a novidade ficará no cruzamento da Avenida José Maria de Brito e Rua Passo da Pátria. O centro da cidade também contará com um novo local de semáforo. Será entre as ruas Jorge Sanvas e Marechal Deodoro. A implantação realizada pelo Fostrans é o resultado de pesquisas dos engenheiros do Instituto e reivindicações de motoristas e pedestres. Outros fatores destacados no estudo de viabilidade da sinalização foram o crescimento da frota, o número de acidentes registrados nestes cruzamentos, além das dificuldades e o tempo que veículos e pedestres gastam para fazer a travessia nas áreas. Foz do Iguaçu tem hoje uma das maiores frotas do estado, com quase 143 mil veículos. A instalação dos semáforos está sendo iniciada esta semana. Após a implantação do equipamento, os sinaleiros ficarão alguns dias em teste no sistema piscante, alertando os motoristas para a nova sinalização. O Fostrans espera que até o final do ano, os novos equipamentos comecem a funcionar efetivamente. Maurício Freire, para a CBN Foz.